menos paz. Paz. Mas vê se pode, com droga e revólver nada se resolve. Queremos paz, paz. Mas vê se pode, na madrugada da quebrada muita gente morre. Aí chegar, ouço o toque, quinto hábil na parada tentando a sorte. Queremos paz, paz. Mas vê se pode, com droga e revólver nada se resolve. É legal 1999, de cara limpa sem drogas, vira e revólver. Estou aqui simplesmente vivendo e vendo o sofrimento da minha gente. Covardemente assassinado, lá se foi meu chegado. Torturado, vida selada, pai revoltado, mãe desnorteada. Estou meio confuso com esse jogo bruto, só vejo tristeza, fraqueza e luto. Cigarro, bebida, carro, cocaína. Conversa daqui, papo furado dali. E o problema tá aí, nem um pouco resolvido. Não só aqui, como em qualquer lugar eu digo. Tiro ninguém quer levar, pois é só não vacilar. Porque quando a morte vem, ela chega pra matar. Quando menos se espera, já era, pá. É, a solução é rezar. Queremos paz, paz. Mas vê se pode, o problema e revolve, nada se resolve. Queremos paz, paz. Mas vê se pode, na madrugada da quebrada muita gente morre. Aí chegar, ouço o toque, quinto hábil na parada tentando a sorte. Queremos paz. Vê se pode, com droga e revólver nada se resolve. Luz só na levada, gueto hábil na parada. Pode crer rapaziada, pedregal minha quebrada. Malandragem, barca furada, cuidado com a cilada. Se liga camarada, escuta minha fala e por aqui não para. É, boca de fumo, casa de defunto. Droga de monte, o mal espante, nego vira presunto. Resumo disso tudo, destruição, barracão incendiado. Tiro pra todo lado, corpo deitado, baleado e sangue derramado. Eu tô ligado do outro lado, boi na reta, prata bem pesada, jaqueta folgada, peito e perna da ciclone. Cuidado com os homens, bom, essa é meu nome. Se liga, chegado, não ando armado. Sou considerado e pode ter certeza, véi. Sou sincero e calmo, ré. Sou sincero e calmo. Queremos paz, paz. Mas vê se pode, o jogo e remove, nada se resolve. Queremos paz, paz. Mas vê se pode, na madrugada da quebrada muita gente morre. Aí chegar, ouço o toque, quinto hábil na parada tentando a sorte. Queremos paz. Mas vê se pode, com droga e revólver nada se resolve. Quebrada por mim, considerada. Tô em casa, assim chegado, sempre respeitar as caras. Tô na parada, tô aqui, quer conversar, chega aí. Nada de comédia, pois a coisa é séria. No alerta pra você, pode crer. Aqui quem fala é poeta, mensageiro da favela. No meio da guerra, paz, tem uma data que eu tô na espera. Nada de P mais T, 3 e 8, fala Edilon. Pode crer, PT, 3 oitão, coisa do cão. É isso aí, meu irmão, armas, dispensa então. Porque a vida não é brincadeira, vacilou de quebrada, virou peneira. Olhos vermelhos, medindo espaço, mal companhia, meu chegado. Curte só o seu estado, coitado do seu pai que a igreja vai. Pede a Deus que te proteja, mas o diabo não sai. Pois algo em você o atrai, um objeto do Paraguai. E mais, isso sim você é, sem o pingo de valor, pode botar fé. Na mão do falso falsificador, que só traz a dor e a falsidade. Aí compadre, no embalo que tu vai, da desgraça tu não passa. Se liga camarada, da desgraça tu não passa, não passa, não passa. Pode crer. Queremos paz, paz. Mas vê se pode, com droga e revólver nada se resolve. Queremos paz, paz. Mas vê se pode, na madrugada da quebrada muita gente morre. Aí chegar, ouço o toque, quinto hábil na parada tentando a sorte. Queremos paz, paz. Mas vê se pode, com droga e revólver nada se resolve. Bandido assassino, com farda ou sem farda, onde chega? O cidadão se cala, eu não, opinião. Tô na parada, se liga camarada, que gosta de bater na cara e sair por aí dando risada junto com a cachorrada da mesma laia, onde só se tem respeito quando rouba, explora e mata. Deixa a mãe desesperada, pai angustiado e filho no buraco. Me sinto arrasado, meu coração espedaçado, mas mesmo assim eu falo, porque também sou revolucionário e não otário, desacatador se for necessário. Então se liga, gueto hábil na quebrada, lutando pela vida, mandando ideia positiva e se ligando na vida. Aí malandragem, vamos mudar o clima, com 12 no pente, farelo na mente. Assim muita gente leva a vida pra frente, se esquece que a coisa boa tá ameaçada. Se tu é malandro, então entenda essa palavra, a mesma que desejo para todas as quebradas. Paz, paz, paz. E aí, poeta, manda ideia pra essa rapaziada que faz o verdadeiro rap nacional. Somos todos aliados e nada vai nos parar. Nossa arma, nossa mente, que corrói esse sistema podre e doente. Conhecimento, revolução, ideologia, MR e ameaça. Fazendo as caras das quebradas, segura a pemba, bandido. Tá aí queima de arquivo, sindicato tá ligado. Gueto hábil na parada, dando nosso queremos recado. Queremos paz, paz, mas vê se pode. Com droga e revolve, nada se resolve. Queremos paz, paz, mas vê se pode. Na madrugada da quebrada, muita gente morre. Aí chegar, ouça o toque. Gueto hábil na parada, tentando a sorte. Queremos paz. Mas vê se pode. Com droga e revolve, nada se resolve. Vingança.